3663 a qua. Tá ali no cruzamento, após o passo? Tá ali no cruzamento, chame, eu mantenho minha escuta, Fax na alfa e chame pronto, um ponto de espera. Pronto, chame, tá ali alinhar e manter o Pacal. Ali mantém o Pacal. Qual seria o ponto de modificação das regras? Acionamento pushback, chame pronto pro táxi. Essa é a 363, pushback pra mais, só pro táxi. Alfa Tango Serra? Alfa Tango Serra manterá regra de voo por instrumento. Ok, até o destino. Então chame agora Recife 1288, alterna 13325. Recife 1288, alterna 13325, Alfa Tango Serra. Aqui, o Pacal 3, eu faço, solicito ao comandante, pode o senhor tiver aproximado entre 40 e 50 milhas após a decolagem, o senhor fazer um teste com a gente aqui na frequência 118.95, frequência nova da torre, ok? Porque 40 ou 50 milhas vai tentar chamar os 895. Ok, o vento 170 graus, 069, decolagem autorizada. Pacal 1-3. Duro decolagem, Pacal 1-3. Bom dia. Bom dia. Hotel Lima Tango, livre táxi até a interseção, chame para ingresso e decolagem. Vamos para o 3414, livre táxi. Via Alfa. Via Alfa, Juliette, portão 06, portão 3454. Alfa, Juliette, para o portão 06, 3454. Mas só escutei quando quiser chamar de 295. Ok. Pacal 1-3 decolado ao Zulu 2, chama o controle 1-9 decimal 35. 1-9-3-5, bom dia. O Hotel Lima Tango decolou 1-2 e 9-3-5, bom dia. Hotel Lima Tango. Tá. Gole, transição ao fito, controle 1-9 decimal 35, torre 1-8 decimal 6. São Francisco, acione o código 0195. Certo. Controle, bom dia. O Pacal 3, decolado Pucas e Pá. Pacal 3, contato radar, subo 270. Pacal 3. Pan 3454, pode chamar agora em 18 decimal 95. Chamando 395, 3454. 3663, para o táxi. 3045, está no galeão 1054. O TAN 3663. Autorizado, táxi primeira direita. Primeira direita, Kilo, ponto de espera, Delta 10. 3663, deu parte, Kilo, ponto de espera, Delta, Torre, 3096, Utan, 3663. Solo 3454, voltando na sua escuta. Gente, prossiga em frente. Observe o Airbus da companhia à sua esquerda, que vai passar ao seu lado, na, pelo pátio. E após, livre ingresso, portão 06. Afirmativo, Juliette, para o portão 06, observando o companheiro aí, 3454. Companheiro. Oi. Valeu, até mais. Salvador, 3663, está ingressando na Delta, pronto. Salvador, 3663. A linha ainda cola, 150 graus, 0,62, 3663. Espelhamento é no ar, 3663. Jurati, cruzando a Paripe, se autorizado já transfiro o preço autorizado. Estimado de pouso. 5 minutos. Ok. Chame Recife 12685. Recife 12685, bom dia. Bom dia. Chame na posição. Vai chamar pro pushback, tá no 8. Autorizado, chame pro pushback. Decolado ao Zuno 8, chame o controle Salvador 11935. Controle 11935, tá 3663. Controle Salvador, tá 3663. Decolado, passando 1500 pés. Contato Adelso, bom 380. 500, sessão 380, tá 3663. Back a cruzamento é o TAM 3304-02. Autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, chamará, tá 3304. Controle TAM 3663, pode voar, né? Já é autorizado. Salvador, é o Avianca 639. Avianca 6311, aguarde cópia. Gente, só confirmado aqui, eu tenho a notar que a partir de agora a gente pode ir pela Upper Risk 58, confirma isso? Segunda, sábado, de 1 às 10 às 0640. Hoje é quinta-feira, entendo que já passou do horário. Ah, positivo, obrigado. Paciente da informação TIS em Vigor, Lima? Afirmativo. Avianca 6311, autorizado Guarulhos, nível 320, via Peruísque 50, decolada 10, curva direita, saída da EL, transição de NER, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, código transponder 51171. 6319, autorizado nível 320, Guarulhos, decola pela 10, curva direita, a saída da EL, né? Upperwhisky 50, será aerovia, controle 11935, torre 18260, transponder 5171. Correto, chame pronto para acionar. Chamará para acionamento 6319. Prossiga, tá 3304. Brasília, 360 autorizada, peso 17, saída gole e transição ao fito, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6. É positivo, já foi autorizado com o transponder 5107, confere? 5157. Ok, então agora 5157. 360 Brasília, pesulou no 7, gole ao fito, 1935 com torre 186, tá, 3304. Correto, chamo tanto para o acionamento. Ah, informa. Calma que já foi autorizado o push, acionar e está em pushback, tá? 3304. É, chame pronto pro táxi, digo. Chama lá. Salvador, bom dia, eu vou no 888, informação Lima. Bom dia, sua identificação, chegada Mali, desce via para 2000 pés. Via Mali até 2000 pés, no 888, solicita efetuar o R nave da 190. Autorizado, Serra Vita 366, desça para 2500. 2500, Serra Vita 366, 1888. Para o táxi Celta 3304, estamos com 1-1-0, 4 horas com fim. Controle Recife, bom dia, Gono 982, transfere descendo para o 1-5-0. Ok, para o táxi Celta 3304, estamos com 110, 4 horas alternando com fim. Bom dia, o sua identificação, chegada a Mari, desça para 3000 pés. AJ ajuste no 0 e no 4. Pronto para o táxi, 59 a bordo, alternando Campinas, despacho 30. Autorizado o táxi, ponto de espera, pista 10, via Juliette, Alfa e Delta. O tá 3859. Juliette, Alfa e Delta, 3859, chama Túlio. Salvador, tá, 3304, tá pronto na Delta. Confirme. Tá, 3304, tá pronto, taxi Delta. 3304, a linha decola, da pista 10, deslocada, vento 100 graus, 03 nós. A linha decola, 10, via Delta, 3304. Bom dia, próxima Delta, pronto. 3859, ali mantém. Ali mantém 3859. Tá. 867-26 indicado. 270. 7 reduza para 250. Decolado aos 33, sino controle 199, decimal 35, tá 3304. 1935, 3304, bom dia. Controle Salvador, Eltan 3304, 1700 pés, perfil Gole Ofito. 3304, contato radar, subiu nível 360. 360, 3304. preso no 1. Puxa o estacionamento do gate 1. Autorizado, chame tempo pro táxi. Chamará. O 3859 está livre, vento 180 graus 02. Autorizado 3859. 1888. Torre 186. 186, beleza. Salvador, bom dia, o Gol 1888. Sim, o Gol 1888, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando pista livre, 1888. Salvador, 3454, ciente da Juliette. 3454, ciente, guarde copa. Guardando, 3454. Chamado. 1888, está livre, pouso 190, deslocada, vento de 150 graus, 04 nós, gol 1888. 1888. 3859 decolado aos 37, chama o controle 119 decimal 35. Decimal 35, 3859, bom dia. Ciente, acusa o recebimento da informação, ativa em vigor. 3454 para Recife, nível 330, acusa o recebimento da informação, ativa em vigor. Virou ativo, ciente da Juliette, prossiga para a cota. Em instante, aguarde cota. Vamos informar mais essa frequência, seria melhor do tráfego aéreo aqui. Positivo, eu tenho certeza que ele já está ciente, mas nós vamos avisar novamente. Salvador, Força Aérea 2162, câmbio. Força Aérea 2162, aciona identificação na proa do VR Salvador, aguardando o vetor para a final do ILS X-Way sem glide, cabeceira deslocada. Ok, está ciente do deslocamento, está no ponto ideal de descida, senhor. Precisa descer porque a aeronave não funcionalizada e eu tenho termos a bordo. 2 mil pés autorizado, ajuste 1014. 2014, autorizado 2000, senhor. Afirmativo. Tô grato. O 982 confirma o procedimento para aproximação em Salvador. Ok, a aeronave já pistou nos ares, está passando terra vita 366. Muito obrigado por informar agora. Este controle complete o aeronave, chame a torre 186. 186982. 6726, reduza para 170, desça para 2000, informe no localizador, ajuste 1014. 70, 2000, 1014, informará no Oxford.